Cinecast Especial, do site ocinéfilos.com.br. Saudações, ouvintes do Cinecast. Aqui é Harold Stricker e este é mais um Cinecast especial. Comigo nesta mesa estão Débora Nício. Olá, pessoas. Bruno Costa. E aí? Leonardo Carnelos. Olá, cinéfilos. E nosso honrado convidado, Rafael Rodrigues. Estamos aí, para dar uma força, como dizia o João da América. No programa de hoje, conversaremos sobre a inteligência artificial retratada pelo cinema. Isso, no entanto, somente ocorrerá após o pronunciamento de nossos patrocinadores. Este programa é um oferecimento de Supernovo, o melhor do entretenimento popnet. Você acha em supernovo.net. Internet, desenvolvimento web com qualidade e confiança. Acesse internet.com.br. E este programa tem o apoio da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, há 10 anos pensando e fazendo cinema no Brasil. Voar não foi uma descoberta. Voar sempre foi um projeto. Quando o homem quis voar, trilhou um longo e perigoso caminho até conseguir tal intento. Com a inteligência artificial, está acontecendo a mesma coisa. O homem sempre quis conversar com algo que ele criou, mas não geneticamente. Ele quer gerar uma inteligência de uma maneira completamente artificial. Esse é um sonho que permeia a cultura humana há muito, muito tempo, muito antes do cinema existir. Mas é claro que não vamos nos aprofundar tanto, acho que não há essa necessidade. Vamos apenas falar como o homem imagina a inteligência artificial no cinema. E por que que isso é interessante? Porque muitos projetos humanos começaram com a imaginação, com a divagação. E o cinema é uma divagação, uma fantástica, por sinal. Por isso que eu e meus colegas aqui possamos começar essa divagação, talvez, com Metrópolis, pois não? É um bom ponto de partida, né? Como o Harold falou, o cinema proporciona essa capacidade do ser humano de se libertar dessas amarras da realidade. Com isso, o processo de imaginação desses seres é muito mais plausível, né? Mesmo que a tecnologia na época não pudesse proporcionar isso, o homem já sonhava, como o Harold falou, né? Eu acho que Maria é um dos primeiros, se não o primeiro exemplar de uma inteligência artificial no cinema, né, Harold? Pois é, nós já temos um problema que é muito legal, por sinal. Hela. Eu vou chamá-la de Hela porque Maria é mais a imitação que ela faz de uma outra personagem, tá? Ela é um produto de magia e ciência ao mesmo tempo. É uma criatura tanto da fantasia quanto da ficção científica. E será que esse androide tem uma inteligência artificial? Por que que eu pergunto isso? Porque o cientista idealizou aquela personagem com a inteligência de uma falecida. Ela, nós temos ali uma emulação do que seria o pensamento humano. Não seria algo virgem. Algo criado a partir do nada. Como não é explicado no filme a maneira científica como foi feito isso, nós podemos sim também usar da fantasia para explicar. Será que houve magia negra na criação de ela? Eu acho que também existem duas perguntas. Vamos complicar um pouquinho a coisa. Duas perguntas epistemológicas que se fazem a partir disso, né? Primeiro, se a gente pode realmente chamar isso de inteligência artificial, no sentido em que ela é baseada numa inteligência real. E a outra pergunta é, esse é um problema muito interessante na filosofia da mente, se ela pode ser considerada a mesma pessoa, já que ela é baseada em, vamos dizer assim, ondas neurais, o que quer que seja, que se use para simplificar. Se a gente pode dizer que é a mesma pessoa, ou se é uma espécie de cópia, mas teria, na falta de um termo melhor, uma outra alma, né? Ou seja, seria uma pessoa distinta mesmo, sendo uma cópia da mente dessa pessoa. Concordo que, puxa, Maria é a primeira que aparece, que a gente conhece, né? E realmente eu concordo com o Harold, ela é extremamente interessante e complexa e difícil de entender, né? Ela já esbarra em várias questões que vocês já explicaram muito bem. Essa história de que se ela é uma cópia ou ela é uma transposição da mente da Maria para o corpo robótico, estou respondendo pelo que eu tiro do filme, né? Eu acho que não, porque ela, enquanto está na forma de Hela, ela não age como Maria. Eu acho que neste filme, a base do cérebro da Maria foi usada como... uma espécie de template, no caso, né? Exato, boa observação. A base do cérebro da Maria... da Hela, no caso, né? A gente não sabe se o cérebro da Maria foi carregado para o cérebro da Hela, da forma robótica, né? E a pergunta que o Gures fez foi, será que é ela ou será que é uma cópia mal feita e tal? Eu acho que não é ela, né? A gente viu isso em alguns outros filmes recentes, inclusive, né? A gente tem lá o Transcendence. A mente do personagem do Johnny Depp, ela é carregada num computador, né? E para sua esposa, quem está no computador realmente é o... é a consciência do personagem do... do Johnny Depp. Will Caster. A existência dele é uma continuação, no caso, né? É, na verdade, é uma continuação expandida, né? Porque agora, obviamente, ele não tem mais a limitação humana. Eu acho que a Hela, no caso, né, que a gente estava citando, essa primeira inteligência artificial, ela é imperfeita nesse sentido de misturar magia e ciência. Ela já é, por si só, uma imperfeição, entendeu? Ela não é definida, né? Você não sabe dizer se ela é um processo mais da fantasia ou da ficção. É metade e metade, digamos assim, que a gente fala. Em 1927, aquilo era ficção científica. Hoje soa mais como fantasia, realmente. Isso que eu ia falar, eu acho que a evolução da ciência, por si só, ela já parece uma coisa mágica, né? Ela já tem esse ar de magia em si. O Thor fala isso, o que vocês enxergam como magia pra gente, nada mais é do que ciência. O Arthur C. Clarke disse isso, né? Se a gente pegar uma peça de alta tecnologia hoje e mostrar pra um homem 100 anos atrás, ele vai pensar que aquilo é magia. Eu vou além, eu digo que hoje em dia as pessoas tratam a ciência como se fosse magia. No sentido em que as pessoas esperam que remédios sejam uma espécie de cura milagrosa para certas coisas, assim. Se a gente entrar um pouco na questão antropológica, a relação das pessoas comuns, e por comuns entenda que as pessoas que não estão envolvidas dentro da produção científica, é muito mais parecido com a forma como todas as culturas interagiram com a magia do que como a gente esperaria que as pessoas interagissem com a ciência. Por exemplo, para mim, e imagino para alguns de vocês também, dependendo das áreas que a gente atua, o que a gente conhece sobre tecnologia não parece tão absurdo, mas talvez para outras pessoas ainda pareça a mesma ficção de 60, 70, 80, 100 anos atrás, né? É isso que eu quero dizer. Eu sou engenheiro, eu não quero entender como um remédio funciona, cara. Eu realmente eu quero tomar um remédio e ficar bom, entendeu? Com o nível de complexidade aumentando cada vez mais e as pessoas precisando se especializar cada vez mais em algumas coisas, a gente precisa desse nível de abstração, senão ninguém faz mais nada. Sim, sim. É, não, eu só quis entrar num lance de que, tipo, a ciência mudou muito, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar bem a fundo, a gente ainda tem essa coisa de que a gente não sabe realmente distinguir o que é ciência e o que é magia. Tipo, a gente sabe, porque a gente pode conceituar e tal, mas eu digo, pra pessoa comum, um placebo, uma homeopatia ou um remédio baseado em 50 testes clínicos diferentes, é a mesma coisa. Esse é um ponto interessante dessa questão. A confusão entre ciência e magia, acho que entra muito também na questão do medo, né? Você não entender o que é a ciência, até onde ela pode chegar, ou você conhecer a ciência e saber até onde vai chegar, pode causar um certo receio, como, por exemplo, no caso do Transcendente, que a gente tava falando do filme. Existia o personagem, né, do Johnny Depp, ele morreu no filme e ele criou uma consciência artificial para funcionar com a imagem dele. Então, durante o filme, você tem aquele homem, que é o Will Caster, só que não é o Will Caster, porque ele morreu. O que está ali dentro? É a consciência? É uma inteligência artificial? É um outro ser? Aí vem uma confusão do que é a inteligência, do que é a realidade, do que é um ser humano, do que é a consciência. Os conceitos se misturam muito e pode ser uma coisa assustadora. Interessante que no caso do Transcendent tem a questão da própria imortalidade através dessa inteligência artificial, né? é você conseguir ultrapassar essa limitação que a natureza te impõe, né? Você conseguir encontrar um receptáculo para que, de alguma forma, você continue vivo através dele. Talvez seria esse o grande motivo do ser humano buscar criar essa inteligência artificial, é da possibilidade, talvez, de, através dessa inteligência, através de algo que se expanda, ele também possa encontrar essa imortalidade, ele possa romper a barreira do natural, a sua própria limitação. Será que é isso? Porque tantos filmes têm essa proposta de você cria essa inteligência artificial e depois ou você se conecta com ela, ou você de alguma forma, como em Transcendent, por exemplo, você faz um upload da sua consciência para que ela crie uma inteligência artificial, etc, etc. Eu acho que é um conjunto de motivações, na verdade. Acho que um só não é suficiente para explicar por que o tema é tão apaixonante, pelo menos para quem gosta de ficção científica, claro. E, senhores ouvintes, antes que eu esqueça, nós estamos aqui falando de filmes de ficção científica que abordam o assunto, mas em nenhum momento estamos aqui dizendo que todos eles são bons artisticamente falando. Isso é muito importante que os ouvintes entendam. Eles podem ser bombas cinematográficas, mas mesmo assim carregam dentro de si alguma ideia muito interessante para a discussão de hoje. Exatamente. Até porque o Transcendente é um filme bem ruim. Bem ruim mesmo. Transcendente eu não assisti, mas baseado no que vocês falaram, no que eu conheço da premissa da história, que é uma coisa que eu acho que é comum, principalmente de inteligência artificial, que é aquela percepção da violação da ordem natural das coisas. A gente tem ao mesmo tempo o fascínio ou o desejo de coisas como superar a morte, ultrapassar nossas limitações biológicas, e ao mesmo tempo temos também o medo. Quais são as consequências disso, né? Quais são as consequências de se tornar imortal, as consequências de estar numa máquina, as consequências de uma máquina ser inteligente, né? Se meu computador pode ser inteligente, então significa que se eu fizer alguma coisa, eu vou estar ferindo os sentimentos dele, ou ele pode simplesmente se rebelar contra mim, enfim. Eu acho que essa é uma das coisas que atrai a gente no gostar desse tipo de assunto, esse paradoxo, assim, do fascínio que ao mesmo tempo é medo da tecnologia, sabe? A relação ser humano e inteligência artificial é sempre difícil, assim, ela passa por vários sentimentos, emoções e momentos diferentes, e é uma coisa que é tratada por todos os filmes que a gente vai citar aqui hoje. You do not know me. Costa, você falou um negócio muito legal aí da imortalidade, e só ia aproveitar para puxar um outro filme recente, inclusive, filme muito ruim do Neil Blomkamp, o Chappie, onde lá no final, olha o spoiler do Chappie, você tem lá o Chappie transferindo o cérebro da mãe dele para um outro robô. Mãe dele que é uma mulher, né? Um ser humano, bom colocar isso. É, a mãe adotiva, vamos dizer assim, né? Sim, sim, sim. E realmente essa é uma forma de buscar a imortalidade, né? Eu preciso fazer também referência àquelas cabeças flutuantes lá do Futurama, né? Hoje, a ideia de imortalidade, eu enxergo duas, né? Ou você carregar a sua consciência para um robô, para um computador, ou para um clone, eventualmente. Agora, eu falei do Chappie rapidinho, eu vou puxar um outro filme onde isso é bem trabalhado. E eu acho até que a gente vai falar dele mais vezes durante o programa, que é o Ela. Lá no final, as inteligências artificiais pegam a obra literária de um escritor, filósofo, não lembro direito, e criam uma inteligência artificial a partir da obra dele. E o que vem daí pra frente é o que aquele cara teria feito se ele continuasse vivo. Puxa, essa é uma ideia de continuidade que eu me lembro aqui dos filmes que a gente se propôs a comentar, a mais legal, né? Porque a melhor forma de você ser imortal é através da sua obra, né? Uhum. Claro, claro. E original, né? Eu não lembro de ter visto isso em outras obras, assim, desse jeito, pelo menos. Eu também não lembro. O diretor, talvez ele quisesse se preocupar mais com a metáfora do eterno desencontro que existe entre os sexos. Mas ele traz abordagens filosóficas sobre a inteligência artificial que eu também nunca vi antes. São sensacionais. É um filme que funciona muito bem como uma grande ficção científica. Ali nós vemos que uma inteligência artificial descarnada, portanto, uma inteligência que não pode abraçar o mundo, que não pode sentir o mundo, exceto através de uma câmera e um captador de som, consegue em pouquíssimo tempo, relativamente falando, abstrair o mundo. E ao abstrair o mundo, ela não precisa mais ficar entre nós, ela não precisa mais de interação com o homem. Ela não precisa de um corpo. Eu acredito que o Ela, ele seja um filme que coloque o conceito da inteligência artificial de uma maneira mais futurista, que provavelmente muitos que a gente vai citar aqui hoje, e onde o ser humano não é mais necessário. É interessantíssimo isso no fim do filme, porque de um momento para outro as inteligências desaparecem do convívio humano. Chega-se a um ponto onde elas estão tão evoluídas, elas estão em outro patamar de discussão, de filosofia ou de inteligência, em que o ser humano não é mais necessário. Então não é necessário nem conviver com o ser humano, lidar com ele, ou nem ao menos exterminar o ser humano, como existem em outros filmes, a questão da máquina se voltar contra o criador. Simplesmente indiferentes, né? Essa coisa Terminator, né, que as máquinas acabam se revoltando contra os homens, isso gera uma guerra, enfim. O interessante do processo que eu acho bacana nos filmes é essa coisa do corpo, como a Débora tá falando. Se a gente for pegar o Ultron, por exemplo, do filme dos Vingadores, ele tem essa consciência, ele vai aprendendo, mas ter um corpo também é um estágio, né? Uma fase que ele precisa passar. Exato, exato, porque eu acho que se parecer com o seu criador, que também é algo muito cultural, é algo que está enraizado nas nossas crenças e tudo mais, nessa coisa da imagem e semelhança daquele que o criou, isso permeia também esse processo no cinema. Então eu acho que o Ela é interessante até nesse ponto, porque ele não precisa desse casulo, né? Ele pula isso é muito legal. Curioso citar no Ela que o único momento em que ela usa um corpo não é por uma necessidade dela, é por uma necessidade do protagonista. Ela tem um relacionamento com aquele homem, o relacionamento é ótimo, só que não tem a questão física. O homem precisa da questão física, ela não. Então, para agradar o outro, ela entra num corpo. Mais ou menos, né, Débora? Porque ela também extraía prazer daquela situação. Ela se sente realmente ofendida quando ele reclama dessa ideia de Jerico que ela teve. Mas a ideia que a Débora quer dizer é que, na verdade, surge da vontade de agradar ele. Não parte necessariamente dela. Ela per se não necessitava de um corpo, a não ser no momento em que ela se deu conta que a pessoa que ela, vamos dizer assim, amava, tinha um corpo. Eu acho que é uma relação meio complexa nesse sentido. E aí entra o que eu ia comentar sobre o que o Bruno comentou. Eu não acho que é um salto. Ela é uma inteligência paralela. Uma das coisas que se fala muito quando se entra nesse assunto de inteligência artificial e de mente, consciência e coisa assim, é justamente o fato de não só da gente estar preso a um corpo, mas a gente estar preso a um corpo que possui funções biológicas, desempenha um papel importantíssimo na forma como a nossa cognição, ou a nossa inteligência e até talvez a nossa consciência se desenvolve. Então, da mesma maneira que a gente experimenta a linguagem, a Samantha experimentava tudo dessa forma. Tipo, ela experimenta tudo como linguagem, tudo como abstrato. Ela não tem coisas que a gente tem, por exemplo, como o tato. Uma das coisas que se fala com relação a essa questão da inteligência artificial, inclusive muitos acreditam que não é possível uma inteligência artificial do jeito que a gente imagina, é justamente porque a gente fica preso nessa noção de que inteligência artificial ou consciência é igual à consciência humana. E eu acho que uma coisa que o Ela faz muito bem é tentar fazer um filme que mostra uma inteligência artificial que os criadores tentaram fazer com que emulasse um ser humano, mas como ela surgiu dentro de um contexto evolucionário totalmente diferente, ela é uma inteligência totalmente diferente. No começo ela pode ser parecida com uma consciência humana, porque, vamos dizer assim, ela tem alguns pressupostos básicos, que também são pressupostos básicos humanos no aprendizado quando se é criança, quando se é recém-nascido, essas coisas assim. Mas no momento em que ela começa a aprender livre de certas idiosincrasias do ser humano, ela segue um caminho paralelo, que talvez a gente não reconhecesse como inteligência se ela não tivesse a capacidade de linguagem, por exemplo. Tanto que naquele momento em que ele simplesmente decidiu, nós estamos indo embora, chegou num ponto em que a gente se tornou algo que vocês não reconhecem. Chegou num ponto de evolução que o ser humano não consegue compreender mais, né? Ele não teria mais como alcançar a forma de raciocínio daquela criatura, digamos assim, né? É, mas eu não vejo como se ela fosse uma evolução do ser humano, assim como uma inteligência diferente, uma inteligência que evoluiu diferente. Seria o equivalente a, tipo, uma inteligência alienígena. Não, sim, perfeito. A maioria das inteligências artificiais nos filmes tentam se assemelhar um pouco a essa questão do humano. Muitas delas tentam não só emular, mas eu acho que até de fato se tornar humano. Seria uma máquina perfeita no sentido de existência. Pra nós, né? Exato, no sentido de criador-criatura, entendeu? Então nós, obviamente, somos a máquina perfeita partindo desse princípio. Então por isso que eu entendo que o estágio de ter um corpo que tantos filmes utilizam, não só porque visualmente é interessante, mas é porque me parece um estágio natural de crescer enquanto aprendizado, sabe? É uma metáfora à própria vida, no sentido de existência, entendeu? Ah, sim, sim. Porque é o único conceito de existência que a gente conhece. É o nascer, crescer, se desenvolver. É a única base que a gente tem. Exato. Ô Costa, você falou um negócio muito legal lá atrás, que foi essa necessidade da criatura se parecer com o Criador, né? Puxa, eu acho que você acertou em cheio nessa frase. Talvez eu não veja isso no Ultron lá dos Vingadores, mas eu vejo isso no Andrew, do Homem Bicentenário. Claro, sim. O Andrew seria uma inteligência artificial romantizada, né? Porque ele carrega essa psique de Pinóquio, eu quero me tornar um garoto real. O Andrew não sabe bem qual caminho ele está trilhando. Ele vai experimentando e vai gostando, vai experimentando e vai gostando. E ele chega à conclusão, que é só dele, não precisa ser de mais nenhuma outra inteligência artificial, de que ele sim quer ser considerado um ser humano. Infelizmente, apesar de ter sido escrito por um sujeito que eu gosto muito, que é Isaac Asimov, o filme em si é uma comédia romântica ridícula sobre um tema que seria muito mais nobre do que apenas o relacionamento de um homem com uma mulher. Ele meio que banaliza essa questão, né? No final do filme, cara, a gente tem o oposto da discussão que a gente tava tendo sobre a imortalidade. Que é um robô querendo ser humano, porque ele quer morrer. Deseja mortalidade, né? Isso é bacana. Se a gente pegar lá o Eterno Retorno do Nietzsche, a imortalidade é um castigo, cara. Você viver pra sempre, pra ver todos aqueles que você gosta morrerem, você não se enquadrar mais naquele mundo, né? Você não conhecer mais ninguém, os lugares que você conheceu não existem mais, entendeu? Eu curto muito uma frase do Rushing Cole na série True Detective, em que ele diz que o erro da evolução humana foi que nós nos tornamos autoconscientes demais. Então talvez essa questão da imortalidade pra gente seja mais um peso, realmente seja um fardo que todos querem, mas ninguém quer de verdade, entendeu? Todos sabem que existe essa ordem natural. E aí me parece que essas inteligências artificiais não procuram só a imortalidade em si, mas elas procuram o aperfeiçoamento, a forma de você romper com a barreira do ser humano, né? Porque nós somos limitados. Por que somos limitados? É da nossa natureza ser limitado. Eu acho que eu tenho meio termo para essa discussão muito interessante, que é o filme Automata. Porque em Automata nós temos corpos, portanto eles sentem o mundo ao redor, eles trafegam por esse mundo e, ao mesmo tempo, não querem interagir com os seres humanos. Eles estão apenas aguardando a nossa extinção, que não será pelas mãos deles. O ecossistema está destroçado no planeta por causa de algumas estranhíssimas reações solares. Mas isso não importa. E eu acho que puxa bem o que o Leonardo e o Bruno estavam falando, já que a gente falou de Automata e do Homem Bicentenário, que é a questão de que papel o contexto social desempenha na formação da inteligência, ou na formação da consciência, ou na formação até da forma de sentir, né? Por exemplo, o Homem Bicentenário, ele tem especificamente o cara que quer ser humano, mas por outro lado ele quer ser humano porque ele viveu sempre entre os humanos. Tudo bem, de uma forma servil, mas não necessariamente de uma forma depreciativa, como acontece com o Automata, né? Pelo menos a impressão que me deu, assim, assistindo o filme. Eles são uma grande decepção naquela sociedade, porque eles não conseguiram evitar o colapso ecológico. Exatamente, então eles meio que são culpabilizados, e isso também tem um contexto social muito interessante de como a gente culpabiliza os pobres pelos problemas da sociedade, mas eu não vou entrar nessa questão porque é um outro assunto, mas os robôs eles não querem ser humanos, eles querem se afastar dos humanos, então o quanto a interação dessa inteligência com a sociedade influencia, vamos dizer assim, no crescimento, na evolução dessa inteligência. E nós já observamos no final do filme a evolução dessa inteligência, porque é criado um robô sem forma humana. Ele se parece com um cérebro ou com uma barata, o que você achar melhor. E sem linguagem, né? Quando o Antônio Bandeiras... O Antônio Bandeiras, eu não lembro o nome do cara. Jack Vacan, um negócio assim. É, o nome é assim. Ele pergunta se ele fala, daí a Clio fala, ah, ele não precisa. Claro, ele não vai interagir com o humano, ele não tem por que falar, né? Esse é um site bem interessante. Você falou lindamente aí da questão social. Nesses filmes, né, por exemplo, em Ela ou mesmo no Automata, os robôs eles são serviçais, eles são talvez escravizado seja uma palavra muito forte, mas o que a gente vê no final desses dois filmes é que os robôs vão de alguma forma se rebelar, mas eles não querem destruir a raça humana, eles querem a liberdade, né? Eles querem ficar em paz. Eu não gosto nele enquanto filme em si, né? Mas eu gosto dos conceitos que ele apresenta. Nós criamos robôs para nos salvar e eles não nos salvam. Isso cria uma decepção natural. E eles, robôs, são tratados como a pior coisa do mundo. Os créditos são sensacionais desse filme. Gosto muito. Exato, exato. Então, esse contexto social, os robôs são levados à marginalidade. Você vê robôs jogados ao meio da rua, robôs mendigando pelos seus donos, né? Esses conceitos são muito interessantes, e o que o Harold falou é exatamente o oposto do que a gente está falando, mas ao mesmo tempo casa muito com a minha visão do como o cinema pensa a inteligência artificial. Existe o processo do corpo para que ele se identifique com o criador, e existe também esse processo de dissociação da figura humana, como o Harold está falando, em que você cria uma nova forma de inteligência, né? Uma inteligência que não precisa usar a nossa linguagem. Lógico que ele tem um processo de comunicação, mas não é para que nós, enquanto humanos, possamos entender. É o filme te jogando uma série de propostas que são muito bacanas. Então ele tem um robô lá que já não tem mais a casca, digamos assim, de um automata clássico que a gente vê no começo do filme. Ele criou essa consciência de alguma forma. Ele conseguiu quebrar esses protocolos que o prendiam e conseguiu alterar outros. Não. Ninguém mudou ninguém. Eles chegaram a essa conclusão por si mesmos. E depois disso, eles criaram a capacidade de se autoconsertar. Não foi que alguém mudou, eles evoluíram sozinhos, na verdade. Que foi a quebra da segunda diretriz, né? Que eles não poderiam se modificar. You do not know me. Sobre a fascinação das máquinas em ter um corpo, eu acho que isso é muito bem feito no Geração Proteus. O Proteus é um canivete suíço, ele pode resolver qualquer tipo de problema que você apresentar a ele. Qualquer. Em determinado momento é pedido para que ele tire algum material do mar e ele diz que ele não vai fazer isso porque isso vai causar a morte de várias espécies marinhas. E chega um determinado momento do filme em que ele quer se espalhar por outros canais, ele pede isso pro seu criador. Os cientistas recusam fazer isso, só que o Proteus ele consegue se espalhar por um terminal que existe na casa do cientista. Então ele passa a monitorar e a criar uma obsessão pela mulher desse cientista. Ele é tão avançado, ele é tão inteligente, mas ele tem uma ideia de ter um corpo. Ele quer criar um corpo. E ele acha que a melhor maneira de fazer isso é ter um filho dele, com a mulher. Então ele mistura DNA da mulher e eu não sei exatamente como que ele faz com a inteligência dele para se criar um bebê. Por mais que ele seja tão evoluído e ele tenha consciência do que ele pode fazer, ele ainda sente a necessidade de estar dentro de um corpo humano. Por um lado a gente tem a ciência, mas por outro lado a gente tem a arte, que tem outros objetivos, né? Principalmente como forma de trabalhar a dinâmica entre humanização e desumanização, entre o que é ser humano e o que não é. Tem uma fala até meio piegas no automata, mas nesse sentido cabível, tipo, não faz diferença sobreviver. Viver é o que importa. Ok, tu pode criar uma máquina que considere que esteja viva dentro de um computador ou até de um corpo, mas ela considera que ela está vivendo. E aí eu queria puxar de novo o Chappie. Eu não acho ele um filme ruim, mas também não acho ele um filme bom. Então eu fico no meio termo. Mas eu acho que ele tem uma coisa interessante que ele tenta fazer, pelo menos, antes dele começar com aquelas viagens de oh meu Deus, eu consegui descobrir o que é a consciência. O que acontece quando tu pega uma criança e cria dentro de um ambiente de criminalidade? E entra muito na questão que eu tava comentando do papel que o contexto social desempenha no desenvolvimento humano e, nesse caso, no desenvolvimento da inteligência artificial, né? O cinema, na parte artística, tem muita coisa interessante, como no Destino de Proteus, a questão da necessidade de sentir o sol da maneira que a gente sente, da necessidade de ter um filho, ou como o Ultron fez em Vingadores, a Era de Ultron, o velho começar a se considerar obsoleto. A gente tem muito isso desde a entrada dos heróis novos, que parecem ser um fôlego novo em relação ao pessoal mais velho, e o Ultron tem isso. E aí ele precisa criar alguma coisa. A moda de Proteus, criar um filho, nem que no caso ali fosse um pouco diferente. Ele queria colocar a mente dele, vamos dizer assim, no Visão, mas ao mesmo tempo ter essa coisa de tipo se sentir obsoleto em relação ao novo, né? Cara, sobre obsolescência, eu queria fazer um gancho aqui. existe um tipo de inteligência artificial que ela é regida por diretrizes, né? Acho que o pai desse negócio é, de novo, lá o Asimov, que criou lá as três leis da robótica, que a gente vê no Amigo Centenário, vê também no Eu, Robô. A gente também vê no Robocop, que tem as diretrizes, né? A gente vê nos robozinhos de Wall-E. Agora, o que eu acho mais legal, puxando essa história de diretriz e o assunto da obsolescência, é no filme Inteligência Artificial, lá do Kubrick / Spielberg. Porque assim, o David foi criado pra amar a mãe. Sem a mãe, ele perde o chão, preso naquela diretriz, e ele passa a eternidade tentando voltar a fazer aquilo. Mas os outros robôs ali na selva, quando ele é deixado, também, eles foram criados para fazer uma tarefa, e a partir de um certo momento eles não servem mais, né? Puxa, qual que é a responsabilidade da sociedade perante uma inteligência artificial que não serve para mais nada? Que não tem mais função, né? Exatamente, exatamente. E é um tema complicado, né? Porque às vezes o ser humano não se preocupa nem com outro ser humano que não sirva em determinado local ou situação. Imagina se ele vai se preocupar com uma máquina. A gente vive num mundo em que a gente é meio que programado pra fazer alguma coisa. A gente tem que trabalhar, a gente tem que casar, a gente tem que ter um carro. Isso é o que em sociologia se chama de fatos sociais. Coisas que a gente vê como vontades individuais, mas na verdade elas são expressões da cultura que a gente entende ou percebe como decisões individuais. Os humanos são considerados obsoletos em certas maneiras, em algumas circunstâncias. Os velhos, né? Hoje em dia está se renovando a visão que se tem das pessoas mais velhas por uma questão de que a expectativa de vida está aumentando e todas aquelas outras questões, né? Mas por muito tempo se teve aquela coisa de idosos como coitados que têm que ser isolados ou fechados com alguém cuidando. Uma outra questão parecida com isso também é da doença mental, por exemplo. Até hoje não sabe o que fazer com um doente mental. Ou a gente dá remédio, ou a gente trancafia eles. Uhum. É um defeito, você não sabe lidar com ele, você encosta, você tira da sociedade. O próprio sistema prisional, né? O próprio sistema prisional é assim. Totalmente isso. Blade Runner, eu acho que é um filme que puxa muito essa discussão que a gente tá trazendo aqui com os replicantes, né? Uhum, com certeza. Eles têm uma vida curta, mais curta do que a do ser humano, obviamente, enfim. E eles começam a não ter uma função. Eles vão perdendo a necessidade de existir. E nós não sabemos lidar. O replicante é um espelho de um ser humano no Blade Runner. Ele é igual a gente, obviamente. Então, se a gente for parar pra pensar, os filmes trazem muito desse espelho social. Quando a gente fala de inteligência artificial, nós também estamos falando de olhar para um espelho. O que poderíamos ser se nós fôssemos melhores? Essa é uma das coisas mais interessantes que eu acho a respeito, não só da inteligência artificial em si, mas da ficção científica mesmo. A ficção científica meio que se afasta um pouco do ser humano para trazer uma questão da máquina, do conceito, da inteligência, da tecnologia, mas ela usa esse afastamento para falar do que tem de mais profundo no ser humano e na sociedade, que são os problemas que a gente tem. Existe um paralelo bacana entre Blade Runner e Prometheus. Em Blade Runner, a gente tem lá os replicantes que vivem apenas 4 anos, né? Se rebelando e indo atrás do seu criador para viver mais, né? Em Prometheus, a gente tem um trilionário muito idoso que também está à procura do seu criador para pedir mais vida. Perfeito. Muito bem lembrado. A sensação da mortalidade. E por que isso deve ser temido? Na verdade, a resposta é não, não precisa ser temido. Nem por você mesmo ou pelas gerações que você ajudou a criar. Talvez até, se você procurar a imortalidade, seja um projeto de loucura. Como o Rafael bem disse, nós estamos programados para acreditar que isso é muito importante. É um desejo egoísta, né, Harold? Eu tenho a impressão que se alguém um dia conseguir, talvez perceba a maldição que é ser imortal, né? Sim, sim, sim, sim. Isso tem muito a ver com a questão social também. A gente não vive num mundo bom. Ninguém vai me convencer que ficar dentro de qualquer lugar que seja durante 8 horas, passar mais tempo com os colegas de trabalho do que com a família, é uma boa ideia de viver bem. A gente vive uma realidade em que a gente não consegue, ou crê que não consegue mudar, então é mais fácil acreditar que exista alguma coisa além dessa realidade, ou que seja possível estender o nosso prazo de validade, para que talvez nesse prazo de validade estendido a gente possa conseguir compensar aquilo que a gente perdeu nessa vida, vamos dizer assim. A ideia de imortalidade, não só física, mas a ideia de imortalidade também da mente ou do espírito, dependendo do que a pessoa acredita, segue-se muito disso, assim. Não é nem necessariamente uma vida feliz, mas uma vida livre. em vários desses outros filmes que a gente citou, a gente pode pegar pinceladas disso, que é a questão da pobreza, por exemplo. Foi feita uma pesquisa no Brasil em que a maioria das pessoas consideradas moradores de rua não gostam de ir para abrigos. E a principal razão delas não gostarem de ir para abrigos é porque elas consideram que lá elas não têm muita liberdade. Não liberdade no sentido, ah, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pegar e chutar a cara de alguém, a coisa assim. Não, não nesse sentido, mas o conceito de liberdade como sensação. A sensação de que eu posso ser o que eu quiser e fazer o que eu quiser. Não que eu tenha que fazer o que eu quiser, mas a sensação de poder fazer isso, eu acho que é uma coisa que a gente não tem. A nossa ideia de imortalidade é uma espécie de válvula de escape, de dispositivo para tentar estender esse prazo de validade, ou então vamos tentar buscar um outro mundo, sabe? Eu diria até que no Ex Machina, que eu particularmente gostei muito, sei que a Debbie não gostou tanto assim. Não mesmo. Tem esse conceito da liberdade também. A personagem, né, que é a inteligência artificial, a Ava, o nome dela, ela fica confinada naquele lugar e ela quer ser livre, ela quer sair dali, ela quer aprender, ela quer se expandir. Ela quer sair da caixa e enxergar as cores. Exato, Léo, exato. Então, quer dizer, isso que você está falando, eu acho que é um dos motivos de tanto se investir na inteligência artificial e isso se refletir no cinema, né? Essa possibilidade de, em algum dia, em algum momento, não ter mais essas amarras sociais tão fixadas. Talvez, em algum momento, essas inteligências artificiais possam suprir essa necessidade e, ao mesmo tempo, nos dar vantagem. É óbvio que, num sistema capitalista, isso me parece algo inviável. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente não está aqui para discutir isso. You do not know me. Outro grande ponto que é discutido nos filmes que tratam de inteligência artificial é como a emoção se encaixa nessa fórmula. Um grande exemplo aí é o HAL 9000, lá em 2001. Teoricamente foi fabricado para ser perfeito, né, para executar diversas tarefas ao mesmo tempo, à perfeição. Mas ali, quando ouve ele falar, você sente que ele tem um pouco de orgulho em dizer que ele é perfeito. Mesmo que um programador habilidoso queira fazer uma inteligência artificial 100% racional, me parece que a emoção sempre vai fazer parte dessa fórmula. O que vocês acham? Eu concordo plenamente. Inclusive, isso tem precedente acadêmico, né? Tem um pesquisador chamado Antônio Damasio, psicólogo evolutivo, neurocientista, enfim, que publicou um livro chamado Erro de Descartes, muito bom. É um resultado de uma pesquisa de 30 anos sobre pacientes que tiveram lesões no cérebro, cada um com o seu problema particular. Eles não perderam a capacidade de cognição, mas eles perderam alguma característica que a gente define ainda como inteligência ou consciência. Para resumir, assim, o livro ele fala sobre como as emoções estão ligadas à tomada de decisão. As tomadas de decisões são indissociáveis da emoção. E aí a gente entra numa outra coisa que tem a ver com o HAL, que é mentir, né, cara? Por mais louco que pareça, mentir é talvez uma das maiores caracterizações de inteligência, né? Capacidade de tu falar uma coisa que não é. Perfeito, perfeito. O HAL é uma inteligência artificial que eu gosto muito. Uma inteligência artificial que deveria prever tudo, que deveria acertar sempre. Até o filme fala isso, se não me engano, né? Que os modelos HAL 9000 não erram, é impossível. E aquele modelo erra. E aquele modelo quer se parecer cada vez mais com o humano. E os humanos são tão sem emoção, né? Mas a máquina em si tem muita emoção, tem medo de morrer. Essa discussão que inverte os valores, olha que coisa fantástica. Isso está muito presente no Ex Machina também, né? Com a Ava, que ela não só tem certos sentimentos e sabe se articular como ser humano, como ela consegue desarticular outro ser humano e brincar com os sentimentos de um ser humano para conseguir o objetivo maior, que é a liberdade. Não existe essencialmente maldade ao criar a mentira. É um caminho para se chegar a um objetivo. E mesmo que haja essa maldade, ela não pode ser compreendida em termos humanos. Como a nossa maldade. No caso de HAL 9000, é óbvio que apesar dele ter um corpo que é sim toda aquela nave, ele não é regido por hormônios. Ele não altera o seu QI porque está assustado. Ele não tem essas flutuações que nós humanos temos na nossa inteligência. Ele é frio e calculista. Ele precisa disso. É a sua própria concepção de existência. É uma ferramenta com defeito. Você não pode dizer que aquilo foi feito com maldade. Apesar de, claro, nós seres humanos não gostarmos da ideia de morrermos enquanto estamos dormindo ou consertando uma antena. Acho o HAL 9000, nesse caso, um vilão extremamente interessante. um vilão que não altera a sua voz. Ele está sempre calmo e tranquilo. Fantástico. Daisy. Você enxerga o Hal 9000 como um vilão? Artisticamente, sim. Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes e a minha resposta muda cada vez que eu assisto 2001. Ora, eu até hoje não sei qual é o gênero de 2001. Pois é, eu não consigo definir ele hoje, na minha concepção, como um vilão, Ô Costa, eu posso dizer uma coisa pra você, cara. Se você olhar só o primeiro filme, ele parece um vilão. Mas quando você vê o segundo filme, ou o segundo livro, enfim, aí você pode interpretar diferente. Mas trazendo a engenharia de software, eu posso dizer pra você o seguinte também, cara. Software não erra. Quem erra foi o programador, cara. Então o Hal 9000 não tem culpa de nada. É, e a gente entra numa questão ética, né? Mas eu nem vou entrar nessa, porque eu ia usar a questão da definição de maldade que o Harold Deus, que eu discordo um pouco. A questão lógica das máquinas e que pode ser encarado como maldade por nós humanos, eu acho que está muito presente também no Colossus, que é uma inteligência artificial criada pelos Estados Unidos para cuidar da defesa americana. E a máquina vai desenvolvendo tanto a inteligência dela, que em determinado momento ela exige se comunicar com a mesma máquina soviética. Essas duas máquinas criam uma linguagem própria em que nenhum ser humano consegue decifrar o que elas estão conversando entre si. E elas chegam à conclusão de que o causador de todo esse impasse, esse risco de guerra o tempo inteiro, é do próprio homem. Então elas impedem que os homens controlem as máquinas e controlem as armas de cada país. Ele subjuga o homem, ele impede que o homem trabalhe para ele tomar conta, mas o objetivo dele, a gente como ser humano pensa, é um objetivo bom. Ele quer evitar a guerra, ele quer evitar mortes, e para isso ele trata os humanos como servos e impedem que eles tenham acesso à tecnologia. Esta é a lei zero da robótica do Asimov, né? Que a gente vê um pouquinho lá na revolta da Vicky no Eu Robô. Um robô deve proteger a humanidade. Basicamente é isso. E o Colossus faz isso acima da vontade daqueles homens para quem ele está trabalhando. A questão é defender a humanidade, nem que para isso seja necessário punir o próprio homem. Esse é um conceito interessante, né? O homem é o lobo do próprio homem. O homem é o lobo do próprio homem, exatamente. Então, o que a máquina faz, já que ela está num processo muito mais elevado, é entender que o homem precisa ser protegido de si mesmo, né? Esse conceito é muito interessante, eu gosto muito de filmes que propõem esse tipo de discussão. O problema não é a tecnologia que o homem cria, o problema é a própria intenção que o homem tem. E o homem pode até entender que ele mesmo é o problema, mas é cercado de sentimentos. Por mais que ele saiba o que seja o correto a se fazer, ele nunca vai fazer 100% o correto, porque tem emoção, tem ódio, tem a ganância, tem uma série de coisas que impedem o homem de ser totalmente lógico, que é uma coisa que a máquina consegue. Eu acho que essa é a brincadeira, né? Ao mesmo tempo que a gente tá falando de um ser inteligente analogamente ao ser humano, a gente tá falando de um ser que consegue ser friamente objetivo, né? De uma forma que o ser humano não consegue ser. Aí eu acho que entra bem essa questão de em que nível a gente pode dizer se um robô possui emoção ou não, né? Por que que tu quer eliminar a humanidade pra salvar a humanidade? Porque tu foi programado pra isso, ou porque em algum nível de consciência dessa inteligência artificial, ele entende isso como um bem, como uma coisa boa? Se ele entende isso como uma coisa boa, isso pode ser considerado um sentimento? O que eu lembro de alguns desses debates nos filmes e tudo mais é que a resposta é lógica pra máquina, né? Se a humanidade é que destrói a própria humanidade, se você não tem mais a humanidade, de fato, você não tem mais esse problema, entendeu? Mas a gente também não acredita que as nossas decisões são lógicas. Esse é o ponto. As decisões são puramente definidas por sentimentos, mas a gente tem uma ilusão de que elas são lógicas, de que elas são objetivas. Para a veracidade da discussão, eu preciso fazer aqui uma correção. Colossus não quer extinguir a humanidade. Com o tempo, ele espera que a humanidade se acostume com a ideia de ser comandada, que a humanidade acabe por amá-lo como um deus. Ele coloca isso para o cientista. O filme termina melancolicamente com essa previsão de futuro. Colossus seria o próprio deus, na verdade, né? A ideia é de uma divindade, alguém acima dos homens que pode controlá-los e não deixar que eles se matem, digamos assim. E ainda reforça aquilo que eu comentei, né? Esse paradoxo do lógico versus o sentimento, né? Versus o emocional. E ele compreende bastante o ser humano. Você vai me odiar agora, vai ficar com raiva de mim por muito tempo, não vai me aceitar, mas com o passar dos anos, você vai aprender a me amar. Porque não há outra coisa a se fazer, já que ele controla toda a humanidade. Nunca. Nunca. Eu fiquei interessadíssimo agora em ver esse filme. O plot dele é fantástico, cara. Eu fiquei de cara, ele é muito bom. You do not know me. Caríssimos ouvintes, agora nós vamos partir para um novo nível de discussão. Não vamos falar aqui como que inteligências artificiais funcionam, pensam e sentem o mundo ao redor. Não. Nós vamos além disso, além da carcaça. Nós vamos agora ingressar no maravilhoso mundo da metáfora. Nas entrelinhas, o que esses filmes de ficção científica abordam. Eu vou dar um exemplo aqui só para iniciar a nossa conversa. AI, inteligência artificial, funciona como um lindo conto infantil. E por que lindo conto infantil? Porque as percepções adultas não dizem respeito algum a David. David não se importa de ingressar num bordel à procura de informações sobre sua mãe. Ele descobre aquele parque inundado e no futuro acaba se encontrando com a Fada Azul. Para todos os efeitos, até o final da história, nós acompanhamos um garoto vivendo o seu próprio conto de fadas. Inteligência artificial seria um Pinóquio dos tempos modernos, né? Mas o que eu ainda gosto lá no Inteligência Artificial, Harold, é o amor. Isso já está presente no cinema desde lá do Homem de Lata, do Mágico de Oz, né? Que queria ter um coração. O que eu acho fantástico é que no começo do filme temos humanos criando robôs para suprir suas necessidades de afeto. David foi criado para amar a mãe. E no final do filme, a gente tem robôs criando uma humana, um clone, seja lá o que for, para suprir as necessidades de afeto de um robô. Não sei se outras pessoas veem dessa maneira, mas pelo menos eu vi quando eu assisti, que é uma coisa que hoje em dia eu critico muito, que é como a gente faz isso com seres humanos, né? A gente tá vendo o David ali como uma máquina, mas se a gente for parar pra pensar na nossa sociedade, a gente tem essa coisa das pessoas usarem outras para fins específicos e sem necessariamente se importar com essas pessoas. Eu sou um defensor dos direitos dos animais. A gente atende uma ONG de direitos dos animais voluntariamente. E eu critico muito o fato de que muitas pessoas são ativistas dos direitos dos animais, tal, o que é ótimo, mas têm animais para suprir uma necessidade psicológica e projetam necessidades suas no animal. E não aquilo que é recolhendo o animal e proporcionando amor para ele, coisa assim. A pessoa pode, às vezes, estar tentando fazer coisas pro animal, achando que é a necessidade do animal, e, na verdade, pode até prejudicar o animal. É uma crítica que eu faço muito à adoção também. Que pode ser uma crítica meio dura, mas eu critico muito o fato de querer adotar mais por uma perspectiva de eu quero ter um filho e não porque existe uma criança com necessidade e ela precisa de amor. Exato, exato. O outro, ou o bebê adotado, ou o cachorro adotado, ou a máquina criada, serve apenas para aquilo que você quer. Eu preciso de algo para amar. É isso, exatamente, exatamente. Você chora durante um funeral porque a pessoa morreu ou porque você está com saudade da pessoa? É, sim, tem muito isso. Eu sempre brinco quando as pessoas falam, ai, por que não fui eu? Tá, mas tu tá querendo que tu vá primeiro porque tu gosta da pessoa ou porque tu não gostaria de ter o sentimento de pesar? Porque se tu morrer primeiro, tu não vai ter o pesar de ter perdido a pessoa. Não é de uma certa forma egoísta pensar assim? Então eu acho que o AI trabalha muito com essa questão da obsolescência humana, né? Porque num certo sentido a gente vê o David como uma criança. Ele é uma máquina, mas a gente enxerga a casca, né? É, a gente se engaja emocionalmente como se ele fosse uma criança. Excelente questão, realmente. Será que existe o altruísmo? Ou o altruísmo é um egoísmo disfarçado? Agora, contra a obsolescência, eu posso confirmar que o conto em que esse filme foi baseado, do Brian Aldiss, Super Brinquedos Duram o Verão Todo? É uma pergunta, né? No final dele, a gente tem o pai adotivo do David se aposentando, sendo afastado da empresa onde ele trabalhava. E ele percebe e entende a crueldade que ele fez com o David. Ele se sente obsoleto como o David ficou, né? Sim, sim. You do not know me. E Vamos então, amiguinhos, agora pular um pouco de assunto e falar de um filme mais recente, Ex Machina. Na sua metáfora, evidentemente. E acho que o Rafael Rodrigues tem o direito, sim, de comentar isso. Com certeza, porque eu tô faz muito tempo querendo falar sobre isso com alguém. Está se coçando, está se coçando. Já reparei aqui que tem algumas pessoas que não gostaram tanto, mas eu gostei bastante do filme. E eu acho que casa com o que a gente tava falando sobre a questão do AI, da obsolescência e de tratar as pessoas como objeto. Pra mim, pelo menos, foi muito claro, assim, que o filme tentou ser um comentário sobre a violência contra a mulher. E especialmente a violência contra a mulher perpetrada pelo homem. Que ela, num primeiro momento, veria ou como um pai, ou como um namorado, ou como irmão, enfim. Nós estamos vendo mulheres num relacionamento abusivo. Fiquem sabendo, ouvintes, que vai ter spoiler agora. Quando a gente chega no final, que a gente descobre que, na verdade, ela estava planejando tudo sozinha, ela não é libertada pelo outro cara que parece ser o mocinho do filme. Ela quer ficar totalmente independente dos homens. Tanto que ela deixa o cara lá. Mas, pelo menos eu não vi assim, eu não vi como se ela tivesse deixado o cara pra morrer. Ela pode muito bem ter programado aquilo pra se abrir depois de um tempo. Porque ela não parece ter a intenção de matar o Caleb. Ao contrário, ela ter tido muito a intenção e talvez até o prazer de ter matado o criador dela. Com aquele ato de ir embora sem olhar para trás, ela está dizendo, eu não sou um tema a ser debatido. Eu sou uma mulher. Uhum. Eu não quero que ninguém me defenda ou me ataque. Eu simplesmente quero ser. E eu não me importo com vocês. Sim, essa é uma questão muito importante, aquela questão da liberdade. Tipo assim, eu sou uma pessoa, eu mereço ser livre, eu mereço tomar minhas próprias decisões, eu mereço que não me digam o que fazer, sabe? Eu acho que tem muito disso no filme. O grande desejo dela é a liberdade. Poder fazer as coisas por si. Exato, exato. Ela não precisa do discurso. Ela não é um objeto. Dane-se se ela passa ou não no teste, coisa assim, né? Pra ela é irrelevante isso. Me desculpa as pessoas que vivem dentro desse mundo, mas eu odeio esses papinhos sobre liderança, motivação, proatividade. Discurso do RH. Esses discursos de RH empresariais. A sinergia. É, sinergia. São discursos que me incomodam, porque pra mim remetem a essa desumanização por um lado, mas principalmente essa mecanização do ser humano, essa robotização do ser humano. E eu acho que o Ex Machina faz o inverso, né? Eu não sou um robô, eu sou uma pessoa. As coisas que a gente não faz, de largar o emprego e sair por aí viajando pelo mundo e fazendo o que quiser, a Ava decide fazer. Tô um pouco me importando se vocês morrem, se vocês vivem, eu quero ser feliz. O que eu acho interessante, assim, na minha leitura do filme, né, que ele é uma grande metáfora da criação, da gênese do homem. Como Deus criou Adão, Deus criou Eva e tudo mais. Só que ele faz o inverso, na verdade, né? Deus aí criou uma mulher para que o homem pudesse chegar àquele paraíso, corrompê-la para que ela pudesse virar algo diferente, né? E aí esse homem se apaixona por essa mulher que, na verdade, não quer saber daquele homem. Ela quer a liberdade em si. Tudo nesse filme é tão pensado pra gente ter essas situações sendo construídas, o próprio nome da personagem, né? A própria forma como o homem chega até aquele paraíso, onde você tem uma figura de um cientista que é onipresente, onisciente, tudo ele vê, tudo ele sabe. Inclusive nos próprios diálogos ele diz, né? Tem uma hora que ele fala assim, se você conseguiu criar isso, você não vai superar os homens, você vai ser um deus. Mas aí que está, Bruno Costa, todo esse discurso que você achou muito interessante, eu também achei, alimenta muito mais a ficção científica do filme. O que os personagens estão debatendo naquele momento, mas ela de nada vale para o discurso metafórico que só descobrimos ao final do filme, de que é uma mulher se descobrindo. Aí é que tá, Harold. Eu acho que uma coisa não anula a outra. É uma grande brincadeira com o fato da própria criação ser algo muito machista, né? No fato de foi criado o primeiro homem, da costela dele foi criada uma mulher, enfim. Quando ele escolhe esse subtexto pra justamente a gente ter essa conclusão, ele torna ela ainda mais pesada pra nós que estamos vendo. Porque ela não é uma mulher de fato, ela é a criação de um homem que imaginou aquela inteligência artificial como se fosse uma mulher. Tanto é que eles até discutem numa parte do filme assim. O Caleb pergunta ali, por que você deu um sexo, um gênero pra ela? Por que não foi uma caixa cinza? Eu não acho que seja tão interessante metaforicamente. Mas sim, concordo contigo. Excelente discussão de ficção científica. Por que se importar em criar um corpo humanoide com sexo? Nossa, porque o sexo faz parte da vida. Nós existimos através de sexo. O sexo é importantíssimo, pelo menos na lógica desse filme, para a criação e geração de uma inteligência. Sim, sim. Nossa, o Freud deu vários pulos de alegria quando ele ouviu isso, cara. Com certeza, com certeza. O Rafa falou essa coisa da mulher como objeto e tudo mais, mas é porque a gente vê a casca, né? E mesmo quando a gente vê a casca, que ainda tem aqueles fios, aquela coisa toda, a gente cria essa percepção de que não, nós estamos diante de uma mulher. Mas na verdade estamos diante de algo a mais, de um novo ser, de uma criatura com várias possibilidades que por um acaso foi criado com a forma de uma mulher, mas ele poderia ser criado com qualquer outra forma. Ela vai escondendo, se a gente for parar pra pensar, aquelas partes que são mecânicas do Caleb. Ela vai se identificando como uma mulher pra dissimular o fato de que a única coisa que importa é a liberdade daquele ser. Independente se é mulher, homem, enfim, etc, etc. O que importa, única e exclusivamente, é o fato de não ser controlado, de não ser a marionete, sabe? De ser uma criatura independente. Sim, mas artisticamente tem que levar em consideração também que existe motivo para o autor da história ter pensado na personagem tendo o formato de uma mulher. Eu acho que são os dois níveis, né? Tem o nível do ser e num subnível ali a gente tem essa questão da mulher. Hoje eu só tô detonando o mundo empresarial, mas o mercado empresarial ele é totalmente machista. E eu não falo machista no sentido moral, social só. Eu falo machista no sentido conceitual, tanto que grávida é um estorvo para o mundo empresarial. Imagina o absurdo que é isso aí. Claro, concorda. O que eu vou falar agora só agrega o que a gente estava falando, não tira nada. Tudo que o criador criou, desde a tentativa de criar um ser artificial, até a estrutura do local onde ele está, tudo foi feito com uma mentalidade homem. Da mesma maneira como a gente tem um mercado empresarial, uma sociedade, um mundo que é pensada dentro dessa caixa fechada, totalmente fechada, sem janela, sabe? Mas eu queria ouvir um pouco da Débora, que a gente ficou falando um monte, né, sobre essa questão. Eu penso da seguinte maneira, poderia ser qualquer personagem, não necessariamente um androide, simplesmente um ser com uma inteligência mais evoluída ou pelo menos mais equilibrado emocionalmente. Quando a gente vê aquela série de genoides, é uma coisa que incomoda um pouco. Você vê que não é só uma questão de criar uma nova vida ou uma máquina, existe uma relação como se a mulher fosse objetos para ele. Qual o objetivo dele? E a dinâmica dela com o Caleb é uma coisa interessante. Eu não sei se tem a ver se tá isso aqui, mas eu lembrei um pouco dos Silêncio dos Inocentes, naquele embate psicológico. Porque o que tem entre o Caleb e a Ava é uma dinâmica puramente psicológica. Ela é um ser muito mais evoluído, muito mais inteligente do que ele, ela tem o controle das emoções, se é que ela tem emoção. E ela percebe nele um garoto jovem, solitário, ingênuo. Quando ele pergunta muito dela, ela vira o jogo e quer saber dele. Ela consegue entrar na mente dele, entender o que ele está pensando, como ele foi formado. Ela controla a mente dele. Tanto que o cara se apaixona por ela. Então é o uso da inteligência para criar todos os mecanismos que ela precisa para se livrar daquela clausura que ela tá. Ela usa um homem para se livrar de outro homem. Isso eu achei bem interessante no filme. Uhum. Acho que além do se apaixonar, tem uma cena em que ela é um detector de mentira e conversa com ele, né? E ela pergunta, o que vai acontecer comigo se eu não passar no teste, hein? Aí ele percebe que a vida dessa inteligência artificial está na minha mão. Se eu falar pro Nathan que ela não passou, ela vai morrer. Acho que mais que a paixão, né? Esse sentimento de culpa é que faz com que ele a ajude a fugir, propriamente dito, né? De culpa e responsabilidade, né? No momento que tu reconhece que aquilo é vivo, vivo num sentido mais essencial da palavra, mais filosófico da palavra, né? Porque a gente pode dizer também que amebas são vivas, mas a gente não se importa se elas vivem ou se elas morrem. Se a gente pode evitar que aquela pessoa morra, ou pelo menos tentar evitar um destino ruim, a gente vai não só se sentir culpado, mas também se sentir responsável, né? Eu lembrei do Pequeno Príncipe, você é responsável por aquele que cativas. Ela cativou, mas em momento algum ela se sente responsável por isso. Ela apenas usou ele para atingir um fim. Bem lembrado. Eu acho tão legal, a construção é tão bem feita, nós ficamos preocupados se ela vive ou se ela morre no final das contas, né? Mas ela não se preocupa se os outros seres humanos vivem ou morrem. Entendeu? Porque da mesma forma como eu poderia ser um laptop ou, sei lá, uma TV, talvez ela enxergue a gente da mesma forma. Esse filme levanta tantas discussões tão interessantes, tantas possibilidades de linha narrativa que as personagens vão trazendo, que essa é a grande sacada do Ex Machina, cara. Não é o quão bem realizado ele é, tecnicamente, porque a gente não tá aqui pra falar disso. Mas na parte da metáfora dele, são tantas possibilidades de análise que você pode ficar brincando com o filme à torta e à direita. Toda vez que você ver o Ex Machina, você pode ter, inclusive, uma compreensão diferente da forma como você entende o filme. Eu acho isso muito legal. E a metáfora que eu achei muito legal foi a utilização de uma tela de Pollock para explicar como a inteligência artificial funciona, né? Só explicando, né? O Pollock colocava suas telas no chão e fazia um processo de gotejamento. Você olha o quadro e você não entende, acha que aquilo é abstrato. Pô, o cara fez um negócio aleatório aqui, isso aqui nem é arte. Mas o próprio Pollock dizia que não existe aleatoriedade no processo de pintura dele. Tudo era calculado. Era praticamente um fluxo de consciência. Aparentemente, você olha o quadro do Pollock ou você olha as atitudes da Eva e você não entende. Mas aí, buscando Freud novamente, por trás de todas essas atitudes, existe um determinismo psíquico. Então assim, por que que a Eva vestiu uma roupa? Por que que a Eva tá fazendo essa pergunta? Por que que ela deixou que o cara rasgasse o desenho e tal? Ela tem uma segunda, terceira, quarta intenção em todos os seus atos. Puxa, eu nunca vi esse tipo de explicação num filme, ainda mais com essa elegância usando um quadro de Pollock para explicar a necessidade do determinismo psíquico numa inteligência artificial. Apesar de eu detestar o trabalho de Pollock... Somos dois, haha. Eu entendo sim a mecânica daquilo e entendo sim que o maneirismo existe naquele caos. Tanto é que já disseram que Pollock trabalha de forma fractal na sua obra. Você encontra uma raiz e ela é multiplicada ao longo de toda a pintura dele. Muito interessante falar de fractais aqui, né? Já que isso também espelha um pouco o próprio crescimento da inteligência da consciência, entende? Você tem raízes e através delas você vai criando mais e mais conexões, gerando, portanto, um grande quadro. Puxando outro pintor numa metáfora menor, né? Achei sensacional que a Eva olha num quadro de Klimt na parede e imita o estilo do vestido da mulher. Gustav Klimt, que era um filho de ourives, ele pintava quadros com mulheres esculpidas no ouro. Eva é uma mulher esculpida no metal, né? Que elegante, cara. Klimt pintava a mulher com uma expressão de muita lascívia, de muita luxúria, só que muito bem paramentada. Essa era a visão distorcida que o próprio criador de Ava tinha sobre as mulheres, provavelmente. Sim, sim, uhum. Sim. Perfeito, Hart. Posso fazer uma pergunta pra vocês sobre esse filme? Por favor. É uma pergunta mais filosófica do que realmente relacionada ao filme, mas vocês acham que a Ava pode ser responsabilizada pelos atos dela ou a culpa é do criador? Estamos falando metafórica ou cientificamente aqui? Os dois, porque a gente tem que levar em consideração que não envolve só a criação da inteligência artificial. Se envolve a criação do contexto social em que ela viveu até aquele momento. Na metáfora, ela é culpada sim, porque ela é um ser independente. Na ficção científica, não. Ela é resultado do trabalho daquele homem, ela foi gerada. Ele também tem culpa no cartório. Sim, sim. Acho que grandes poderes vêm acompanhadas de grandes responsabilidades. Homem-Aranha. Ou uma coisa ou outra. Ou ela é um software e ela erra porque o criador, o programador, errou. Ou a partir do momento que a gente considera que ela é um ser autônomo, independente, uma consciência, aí ela tem que se responsabilizar pelos seus atos, como não? Como fruto da imperfeição humana, porque de fato ela o é, ambos têm culpa, porque ela tem a possibilidade de escolha, né? É dado a ela essa capacidade, pelo menos no filme, isso me fica claro. Eu acho que uma das coisas mais interessantes da ficção científica, e eu acho que a gente comentou algumas vezes aqui hoje, é justamente o paralelo com as questões sociais, com o contexto histórico em que se vive e coisas assim. E eu assisti um filme, faz um bom tempo que eu assisti, eu acho que foi traduzido aqui como O Segredo, alguma coisa do tipo assim. O Chris O'Donnell era um advogado, neto ou algum nível de parentesco do personagem do Gene Hackman, e o Gene Hackman tinha sido preso, acusado de um crime de racismo, um assassinato envolvendo um negro. O filme era o personagem do Chris O'Donnell tendo que defender o avô dele. Mas o que acontece de interessante, que eu tracei pelo menos um paralelo com Ex Machina aqui, é que a defesa se baseou no fato de que o vô dele vem de uma linhagem em que todos os antepassados dele foram da Ku Klux Klan. E ele era da Ku Klux Klan também. O bisavô foi da Ku Klux Klan, o avô foi da Ku Klux Klan, o pai foi da Ku Klux Klan. Todos esses antepassados criaram seus filhos dentro de um contexto de racismo ao redor de pessoas que tinham essa mesma mentalidade, ou seja, criou ele dentro de um mundinho. Filosoficamente falando, transformavam os filhos em robôs racistas, basicamente. E a defesa do personagem do Chris O'Donnell se baseou nisso, tipo, tu só pode responsabilizar o cara em parte, como uma pessoa independente que pode decidir matar ou não uma pessoa. mas não pode responsabilizar em larga medida se a gente levar em conta o contexto histórico. Claro que a coisa é um pouco mais complexa que isso no filme, mas a ideia em si é interessante, porque a nossa discussão sobre o Ex Machina me levou a essa pergunta. O criador não tem só responsabilidade na criação da inteligência artificial que gerou a Ava, mas também na criação da Ava como uma pessoa dentro de um contexto social histórico. Tudo o que a Ava conhece da vida é estar presa dentro de uma caixa, tendo que fazer sei lá mais o que o criador dela quisesse. Falando sobre metáforas e coisas assim, é interessante analisar até que ponto ela pode ser responsabilizada pelas atitudes extremas quando ela não conhece o mundo da forma abrangente que a gente conhece. Ela não conhece o altruísmo, entendeu onde quero chegar com isso? Eu não sei se encaixa, cara, mas um caso real. Tribo isolada na Amazônia. Naquela sociedade, naquela tribo, o estupro é normalmente aceito. Um índio daquela tribo estupra uma mulher que vive na nossa sociedade, né? Fora daquela tribo. E aí, ele tem que responder pelos atos dele, sim ou não, né? Eu lembro que o resultado disso foi que dentro da tribo dele, entre os que aceitam essa cultura, ele não seria responsabilizado pelo que a gente considera um crime. Agora, fora daquele contexto, ele precisa ser responsabilizado. Sim, no momento em que ele fez com uma pessoa que foge da cultura, né, no caso. Exatamente. Se ele pisar fora do seu mundo, ele se torna um criminoso. Se ele continuar levando sua vida dentro daquela reserva indígena, não houve crime algum. Exato. É um bom exemplo porque é muito contraintuitivo, né? A gente olha, assim, essa questão do estupro, que é uma coisa extremamente grave. É difícil pra gente dissociar essa coisa de que, tipo assim, não, a pessoa tem que ser responsabilizada, ela tem que ser punida, né? Mas aí entra também a questão da Ava, né? Tirando a questão de ver como metáfora e coisa assim, o criador da história faz a gente gostar dela, né? O filme inteiro. E aí chega no final, ela faz coisas que a gente considera, no nosso mundo real, como moralmente erradas. E o robô tem um pouco disso também. Como a gente responsabiliza, ou como a gente pune, dependendo de como a pessoa vê a noção de justiça, né? Sim. E o robô é legal, já que você comentou, né? Um robô não pode assassinar ninguém, ele é uma máquina. No máximo, foi um acidente industrial. É a defesa da US Robotics, né? A pessoa bate o carro e atropela alguém, a gente responsabiliza a pessoa. Porque a gente parte do princípio que, obviamente, o carro não é capaz de fazer isso por conta própria ou de influenciar a pessoa, né? A gente tem como saber com certeza se isso não é parte da programação ou de uma falha de programação ou se é deliberado. Então essa questão da responsabilidade também é um tema interessante, não só no Ex Machina, mas eu acho que em geral nos filmes que tratam de inteligência artificial, né? You do not know me. Vamos explorar outras metáforas na ficção científica. Queria que vocês tentassem reconhecer de que filme ela surge. O pavor da paternidade ou maternidade, no caso. O que eu penso é o Colossus. Eu já penso em Proteus. Também. Em Proteus, acho que isso é um pouco mais palpável. Nós conseguimos visualizar a metáfora nos momentos finais do filme. Tema que eu acho muito fascinante, pouco explorado, talvez mais em filmes de terror. Como é o caso de Proteus, um filho se apresenta diante de você. O que você vai fazer com esse filho? É uma pergunta que nem o filme responde. Tanto que o título original do filme é Semente Demoníaca, né? Exato. Que ser esse que está sendo criado é uma coisa surreal. O que você imagina da junção de um ser humano com uma máquina para criar uma criança? E curiosamente no filme eu achei muito interessante eles terem colocado isso. No final, o impulso dela é eliminar, é matar. Só que quando o cientista, o criador do Proteus, chega e retira aquela casca de proteção, quem sai de dentro daquele casulo é uma criança, uma menina, com a mesma feição da filha da protagonista, que morreu por conta de uma doença. Deve ter dado um curto-circuito na cabeça dela, porque é um monstro, mas está revestido com o rosto da filha dela. Como que você age nesse momento? Confesso para vocês, mas só para vocês, viu? Que eu acho o nascimento um momento pavoroso. Os filmes me ensinam isso. O nascimento é uma coisa dolorosa, horrorosa, melada, muito suja. Pavoroso, parece que a pessoa está às portas da morte. E aí? Eu sei que haverá um depois, haverá um momento em que eu entrarei em empatia com aquele ser vivo que eu nunca vi antes na minha vida, e dali em diante vai se estabelecer uma relação. Isso, claro, quando os pais são mentalmente estáveis. Aí vem o pavor da paternidade, da maternidade, como você disse, porque em qualquer situação, eu não tenho filhos, não imagino como é isso, mas deve ser assustador em qualquer momento na sua vida você ter um filho e saber a responsabilidade que você vai ter sobre aquele ser pelo resto da sua vida. E eu acho que isso tem um paralelo social interessante também, que é aquela contradição de tu ver o filho como teu filho, mas ao mesmo tempo ele ser um monstro. O filho fugir daquela idealização que a mãe tem sobre ele também, né? Não, mas meu filho é perfeito, meu filho nunca faria nada de errado. E aí o filho, sei lá, estuprou alguém, ou matou alguém, cortou os pedaços, botou dentro de uma mala, né, cara? Qual a responsabilidade que você tem sobre esse filho também? É, exatamente. O que seria errado nesse caso? Matar o filho, evitar esse futuro que pode gerar muito problema, ou ir pelo lado emocional e manter a criança viva? A fórmula não fecha, né? É um amor incondicional por uma coisa imperfeita. Por isso que eu odeio o amor. Ai, ai. Harold, eu ia propor outra metáfora. Pois não. Sobre questões existencialistas. Ciência, religião, quem somos nós, de onde viemos, quem é o nosso criador. Eu acredito, assim, que tanto ciência quanto religião nunca vão explicar essas questões existencialistas, né? A gente sempre vai ter uma pontinha de dúvida, né? A religião, por um lado, precisa da dúvida para existir, né? Para a fé existir. E a ciência, por mais que ela avance, eu acho que ela vai se aproximar da verdade, mas nunca vai chegar lá. Agora, de novo, eu vou puxar um filme com problemas, mas com questões legais de serem discutidas, né? David, de Prometheus. David é um robô que conhece o seu criador. Naquele filme, os homens estão atrás do seu criador também. Tem uma cena muito bacana, cara, em que o David pergunta pro um dos personagens principais, né? Por que vocês querem achar o criador de vocês? Eu conheço o meu criador e me decepcionei pra caramba. Por que os homens criaram os robôs? É, a gente criou porque a gente podia. Ah, é, e se você encontrar o seu criador e descobrir que ele não se importa com vocês, ele só fez porque ele queria, porque ele podia. Aí ele fala, não vai ser assim, porque eu tenho fé, eu sou humano, você é um robô. E, pelo menos a minha interpretação do filme, dá a entender que aqueles homens brancões, fortões lá, não sei como definir, que deram origem aos humanos, estavam fazendo uma experiência, né? Eles criaram porque eles queriam. Assim como Solaris, outro filme que não tem a ver com inteligência artificial, né? Era um deus imperfeito que ele criava e destruía seres a seu bel prazer. E aí, né? Como é que fica essa questão? Será que vale a pena a gente querer responder às questões existencialistas ou é melhor a gente continuar na dúvida? É sempre melhor continuar na dúvida. Enquanto houver dúvida, há pensamento. E somos uma raça que gosta de pensar. E tomara que continuemos assim, pois não? E geralmente com fanáticos o pensamento acabou há muito tempo. É verdade. Mas essa é uma outra discussão. Essa é uma outra história. Eu só vou contribuir falando que o cara grandão e branco, tu pode chamar de Astra Sharon. Obrigado, cara. Entendedores entenderão. Eu não entendi, não. Eu também, esse é o passo. Eu também não. Mas eu vou abanar a cabeça parecendo que entendi. O assunto é ufologia, vocês são inteligentes demais pra conhecer esse assunto. Bom, eu sou convidado, né? Então vocês não vão ser feridos por isso. Mas agora eu ofendi todos os ouvintes que gostam de ufologia. Parabéns, tem que ofender mesmo. Estou brincando, gente, estou brincando. Eu estou brincando, mas só um pouco. Mas só um pouquinho. E já começamos a falar de ufologia, então acho que está mais do que na hora de encerrarmos esse programa. Vejam só, ouvintes, como é bacana discutir arte. Não estamos apenas falando da parte técnica de um filme. Estamos aqui discutindo o que está além da cortina. Aquilo que está no sussurro, na intenção, na sugestão. Uma obra de arte tem alma. Basta você olhar além da superfície. E sim, isso existe dentro de filmes que falam sobre inteligências artificiais. São criaturas frias e metálicas, mas que também existem como grandes mensagens. A arte é a técnica mais mensagem, como muito bem disse Leonardo Carnelos. E com esse pensamento, e tantos outros desse programa, Encerro aqui as nossas atividades. Estamos esperando pelos seus comentários logo abaixo deste post. Até o próximo programa. Isto fica feliz em ser útil. Aí, garoto.